te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara pra explosão, te prepara pra explosão. Mais pólvora. Que sim!